Vozes Raianas. A Ponte do Guadiana é aqui cantada pelos Rio Grande. Parece que estava escrito como a vida nos engana. O sonho era mais bonito para lá do Guadiana. Agora que estou contigo debaixo da mesma ponte, à sombra do mesmo abrigo, temos o mesmo horizonte. Já passaram tantos anos desde que me fui embora. Somos um pouco ciganos, anda sempre alguém por fora. Sempre o mesmo casario, com a sina nas cozinhas, aceitar o desafio pelas andorinhas. Por aquela ribeirinha houve um homem que partiu, ainda lá está a pedrinha onde ele se despediu. Já passaram tantos anos desde que me fui embora. Somos um pouco ciganos, anda sempre alguém por fora. Águia que vais tão alto, vem de longe este cantar. O ponto e depois o alto, larararararai, tenho aqui o meu lugar. Quando vejo aquela porta e o menino lá sentado, qualquer coisa me conforta, larararararai, que não vejo em nenhum lado. Já passaram anos desde que me fui embora. Somos um pouco ciganos, anda sempre alguém por fora. Já passaram tantos anos desde que me fui embora. Somos um pouco ciganos, anda sempre alguém por fora. Voces Raianas. Ambos habéis apuntado algo sobre el poder de la lengua, del lenguaje, del idioma, y me gustaría que nos dijeseis qué opinión os merecen todas las personas que aprenden castellano en Portugal, sobre todo en el Alentejo, y todos los extremeños y españoles, pero sobre todo extremeños, que aprenden portugués para diferentes fines. Son empreendedores, como estamos falando há pouco. Sí, otra herramienta, claro. Son ferramentas. Mas têm objetivos, são pessoas que estão a olhar mais à frente já, porque já estão a antecipar aquilo que nós estamos a tratar hoje. Estão a antecipar que os nossos filhos vão estar cada vez mais perto uns dos outros. Sim. Nesta economia globalizada. Também. E, portanto, estão a antecipar movimentos que nós próprios não tivemos no passado. Eu, à minha filha, que está agora no primeiro ano da universidade, peço desculpa, no segundo, a certa altura, quando estava no ano, disse-lhe assim: queres uma segunda língua, escolhe espanhol. E, por exemplo, não lhe recomendei escolher francês, ou outra coisa. Disse: escolhe espanhol. Lo mismo, mi hija estudia en Cataluña, estudia en Barcelona, y entonces creo que ayer o antes de ayer empieza la primera clase y le dan la clase en catalán. Entonces mi hija protestó que ella no quiere aprender catalán porque ella no va a trabajar allí en Cataluña, que si quieren darle un idioma que se lo den en inglés, que en inglés se entiende perfectamente, pero su segundo idioma quiere ser el portugués porque ella va a vivir en Extremadura y tiene que vivir allí. Entonces si queremos un lenguaje que sea universal para todos en España, vale, pero si no el más cercano para nosotros, y mi hija ha aprendido portugués, quieren aprender portugués, y mi hijo exactamente igual, pero lo que no quieren aprender es catalán, algo que no les puede servir porque no tiene la relación, ni Extremadura va a tener la relación con Cataluña. Entonces aprender otro tercero, bueno, podría ser el catalán, pero el segundo para ella es portugués. O que é que os espanhóis mais procuram em Portugal e concretamente no Alentejo? O que é que nós temos para vos oferecer que é para vocês mais interessante? Pues yo creo que son las personas, el cómo sois vosotros y cómo somos nosotros. Yo creo que lo que más me atrae, por ejemplo, para mí es lo agradecido que soy. Yo todos son conceptos de la persona, lo humano que soy, cómo no sois nada machista y las personas de España son machistas, la buena educación. Es decir, eso es lo primero que me atrae quizás del Alentejo. Son las personas, la forma, haber recibido una educación totalmente diferente. Entonces me gusta la relación cuando estoy con vosotros. Cuando a mi clínica llega gente del Alentejo, lo que domina principalmente es eso. Y luego, pues hay cosas que son comunes, que es que te gusta estar. Es que la comida que tenéis o el vino que tenéis, pues no lo tenemos tan cerquita, que estamos en Extremadura, y es totalmente diferente con lo que nos habéis hoy agasajado a la hora de la comida. No suelo comer, y he comido poco porque nunca como, pero la verdad es que son comidas muy tradicionales, muy rurales y no tan sofisticadas a la hora de preparar ni de presentar, pero que atraen. El turismo, la calidad de hotel, estábamos hablando de los hoteles de aquí, de Évora, es que nos atrae. Entonces, lo estábamos comentando, hemos traído a la conferencia de consejos sociales de toda a nivel nacional, de todas las universidades públicas españolas, y los hemos traído aquí a Évora, a que pasaran la comida y estuvieran aquí a conocer el convento Espiñeiro, estuvimos allí, es decir, que conocer cosas que son de Évora y que son del Alentejo. Entonces yo creo que nos atrae todo lo cultural, pero empezando por lo humano, por lo diferente y establecer esa relación, yo creo, o esas miradas, las hacéis totalmente diferente a lo nuestro, y yo creo que nos atraen. Cuando no caso dos alentejanos de irem a Extremadura, pois nós vamos descobrindo sempre fatores de interesse, é uma questão de conhecer melhor. Por exemplo, começámos nos rubeçados e nas pantufas e nas coisas, e agora estamos na cultura, no turismo, nesses aspectos. Conhecendo, nós descobrimos particularidades. Por exemplo, uma coisa que me atrai muito nos espanhóis, claramente nos estrabanhos, é a questão de serem diretos, práticos. Nós somos, podemos ser, mais rebuscados, mais, com mais rendinhas, e essa praticalidade é algo importante nos espanhóis e que me atrai. Quando vamos também na questão do comer, os diferentes aspectos, a questão do turismo também, as viagens, a terra também, há um conjunto de aspectos que são muito importantes, acho eu. Enquanto presidente do Conselho Social da Universidade da Extremadura, um órgão de representação da sociedade na universidade, atualmente qual é o principal papel que as universidades devem assumir, na sua opinião, tendo em conta o atual contexto económico e social que se vive? La universidad es el motor y tiene que descubrirla ella, es el motor de toda la economía. La economía es próxima a la economía del conocimiento, la economía de innovación, la economía de la creatividad, y eso te lo tiene que dar la universidad. La empresa sola, yo no, ni tengo tiempo ni tengo personas para estar en la investigación y en la innovación, y eso tiene que venir a la universidad. Entonces la universidad primero se lo tiene que creer ella, que solamente salimos de esta crisis, es decir, dando los productos de calidad a través de la universidad, y una vez que se lo crea la universidad, dar el paso siguiente y seguir hacia adelante. Entonces, es lo primero. Entonces, la universidad se debe olvidar del carácter docente que tiene, que eso es muy simple. Ellos me contaban para 7.000 alumnos y el nuestro para 23.000. Eso es muy poco para todo lo que es Extremadura. Y tienen que ir al carácter investigador. Esos son profesores, PDI, profesores, docente, investigador. Entonces, tienen que potenciar la investigación, porque eso llega a muchísimas más empresas. Si eso multiplican por todos los 30 trabajadores que yo tengo en la empresa de acá, ¿por cuánto se multiplicarían los alumnos que ellos tienen? Entonces esa es la gran ayuda y es donde tiene que ir la universidad. Y a partir de ahí el engranaje social está hecho, la posibilidad de mejorar la calidad de vida está hecha. Pero que se lo crea la universidad, que deje la docencia, eso es muy simple. Por ahí ya los empresarios ya pasamos, hay que hacerlo otra vez. Y era lo que decía con los másteres, que luego apunto a algo. Essas questões são cruciais para a universidade, onde eu sou profissional também. Primeira questão, nós estamos a chegar às universidades agora o que já se fez com as empresas e com as pessoas. Tivemos a nossa adesão em 86 à comunidade, mas só agora é que chegou Bolonha. Bolonha está a chegar agora. A mobilidade entre estudantes europeus está a começar agora a chegar. Portanto, nós estamos a viver uma revolução em tudo o que são as universidades. E as universidades que se vão manter no futuro têm que ter uma coisa, têm que ter qualidade. E para terem qualidade têm que ter boa investigação. Agora é uma questão de ver quais são as áreas estratégicas onde fazem investigação e onde têm capacidade para fazer investigação. Mas uma universidade que não tiver uma investigação, no futuro não é uma universidade, há de ser outra coisa qualquer. Portanto, essa investigação é fundamental. E depois há outras missões, que são a missão tradicional de formação do capital humano, e esta missão que o Ângelo faz, e que no fundo tem a ver com a prioridade local e regional. E essa questão também é fundamental. Hoje uma missão da universidade, claramente, e numa cidade e numa região que não tem uma universidade, hoje é claramente uma handicap, portanto tem uma grande dificuldade de se ligar a estes centros de conhecimento. Ao contrário, as nossas regiões que têm uma universidade podem potenciar com relações exatamente a inovação, o conhecimento e a transferência desse conhecimento, ou eu diria até a permuta desse conhecimento. Portanto, isso é crucial, isso é uma nova missão reconhecida da universidade e que faz com que essas universidades também no futuro se desenvolvam e tenham possibilidade de se manter. Mas são desafios muito interessantes para as universidades de regiões como nomeadamente como o Alentejo, e penso menos como a Extremadura, porque tem outra dimensão já, mas para o Alentejo é um desafio muito importante. E aí também há uma questão pública, de política pública, muito relevante. É como é que se sustentam estas universidades no futuro e para que é que se querem estas universidades. Isso é crucial. Uma definição política. Fijaros que la formação, se por internet la recibe, pero la investigación por internet no la puede recibir. Entonces es allí donde tenemos que estar, que eso lo demás lo recibimos con los libros, con las revistas, con todo. Vamos a eso, a la investigación. Y profesor Carlos Márquez, ¿cree que tienen que haber más cambios, más innovaciones, a qué niveles en la universidad para continuar? Tiene que haber más. Y algunas leyes recientes en los sistemas han introducido eso. Por ejemplo, a nova lei do Estatuto da Carreira Docente Universitária estabelece um conjunto de prestações de serviços e diz que cada instituição tinha que definir, em que para além da docência, a questão da prestação de serviços à comunidade, a questão da ligação com as empresas também já pode ser valorizada. Permite até que docentes estejam algum tempo fora da docência, estando no fundo em instituições de investigação e de transferência, a fazer o seu trabalho. Portanto, há um conjunto... As principais mudanças têm a ver com este desafio da competitividade, que foi isto que trouxe a globalização. Nós hoje estamos aqui a falar por causa disso, porque no fundo esta globalização e esta forma de nós nos integrarmos na União Europeia permite, melhor, trouxe a competitividade. E esta competitividade hoje, as regiões, as universidades, as empresas que hoje não abarcarem este desafio da competitividade, vão se sobrar. E para serem competitivas têm que cooperar. Têm que perceber em que mundo é que vivem, têm que arranjar força, especializar-se e arranjar cooperações para o fazer, e têm que se dotar, no fundo, nos meios que permitam diferenciar os seus produtos, dar-lhes qualidade e sabê-los vender também. Que acho que o Ângelo aí também tem uma palavra interessante sobre vender. O Ângelo Sanchez Trancon é médico oftalmologista e fundou em Badajoz uma clínica que recebe pacientes da região da Extremadura em número significativo, também de Portugal. Enquanto empresário, este aspecto é algo que foi pensado de forma estratégica? No, como é que acontece? Criar a clínica não foi pensado de uma forma estratégica, uma forma como todos começamos, uma forma de subsistência. Abres uma clínica e empiezas a funcionar. Logo me di cuenta que a população de Madrid estava a 400 km e a de Lisboa a 200. Era mais fácil venir por aqui, era mais fácil aprender português, que lo tengo más cercano, que aprender catalán, que de Cataluña no me iba a venir nadie. Entonces fue como fuimos atrayendo gente portugués. Todo el que entra en la clínica tiene que estar un año en portugués y acreditarnos lo que sabe portugués para seguir en la clínica, auxiliares, médicos, todos. Entonces todos recibimos un curso de portugués y a partir de ahí, y luego lo siguiente, yo soy emprendedor, yo soy capaz de comprar tecnología hasta la que no ha salido, todavía la que no han aprobado la FDA americana la próxima semana, que es el Congreso Nacional Internacional de la Americana, y sale un tratamiento para presbicia. Yo ya lo tengo comprado y puesto para hacerlo. Es decir, yo sí sé en la empresa lo que tengo que hacer para el próximo mes y lo que tengo que hacer para abril del año que viene. Y yo creo que es así como tienen que ser los empresarios. Para salir de esta crisis hay que saber ya lo que tienes que ir moviéndote. Al principio, cuando empiezas, no. Lo establece, da los primeros pasitos y a ver si no te hundes con aquella empresa. Pero lo siguiente, así. Entonces, no fue una iniciativa desde yo me establecí en la consulta privada en el año 90 y no, los primeros pasos pues se han dado allí, pero ahora actualmente en la clínica el 60% son portugueses en la clínica, pero un 30% son de fuera de Portugal también, es decir, vienen de Madrid, de Talavera, de Sevilla, de Cáceres, y luego un 10% que pueden ser de Badajoz. Pero como soy emprendedor también abrí otra clínica en Sevilla y como soy emprendedor también abrí otra clínica en Cádiz. Es decir, que mi carácter es el riesgo y poder emprender, y así lo voy a tener siempre. Se nos acaba el tiempo, el tema de hoy no se agota en esta edición, sino que en próximas ediciones seguiremos hablando de economía en Voces Rayanas. Muchísimas gracias a los dos invitados y esperamos verle en próximas ediciones. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado. Vozes Rayanas, o programa de cooperação transfronteiriça bilingue. María Lucía Sánchez Benítez, conocida con el nombre de Malú, es una de las artistas más importantes a nivel nacional. Con nuevo disco en el mercado y una agenda repleta de conciertos, la cantante madrileña no ha parado desde que con solo 16 años presentase su primer LP Aprendiz. A esto le llamas amor es el título de su nuevo single que hoy escuchamos para todos vosotros. Otro día más en lo de siempre. Con ella y yo mirando, tú sonríes entre la gente. Me juraste que esta vez la dejarías y creí que así sería. Pero ahora me doy cuenta de mi error. Es evidente que no hay nada más que ahora nos ate ya. Me juraste que esta vez la dejarías y creí que así sería. Pero ahora me doy cuenta de mi error. Voces Rayanas, un programa de cooperación transfronteriza bilingüe.